Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Ciborgues, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Erdemaster e esse é o 221º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que tá aqui. Eu falei as crianças, filha da puta. Sempre assim, caralho. Ai, que delícia. Matei. E... caralho, eu entendi. E nesse episódio 221, eu e dois queridos ajudantes da Delegacia de Polícia viemos falar a respeito de uma saga de filmes e séries e desenhos e jogos e brinquedos e o caralho A4, muito famosa, e tem também muita HQ. Não sei como é que não teve também mangá, mas teve HQ. Eu duvido nada que tenha um mangá perdido por aí. Pior que não, já pesquisei. Que é ninguém mais, ninguém menos que Robocop, o policial do futuro. Abra sua mente. E um abraço, aqui pro nosso querido mecenas Elias Passos Tenório, que tá aqui no chat com a gente, falando assim, dando um oi pra todos nós, e dizendo que eu sou igual ao Chaves e uma criança macróbia. Tá bom, né? Entenda isso como você quiser. Exato. Não é? Muito bem. Então voltaremos... Ah, e para falar comigo sobre este maravilhoso policial de aço, que não é Ojiban, temos aqui meu querido e fudido editor, Sr. Jorge Farifalco. Fala, meu amor. Oi, eu só vim trazer os mamilos, porque a gente vai falar de Giban também, tá? Aham, tá. Então deixa pra depois, tá? E também aqui uma criança muito sumida, que faz tempo que não aparece nesta região, mas que a gente ama muito ela. Dona Sarsara, fala, meu chuchu. Oi, gente, como é que vai? Eu não poderia... Eu estou me segurando com essa piadinha. Ai, viado! Tá, parei. Tá bom, é, tem, né? O Robocop gay também, né? Pois tinha, é, eu tinha esquecido que tinha o Robocop gay, tá? Né? Pois é, Mamonas mandou um abraço depois dessa. Eu quero porque ver tu botar ele, isso ele na... Gosta na de... Eu quero ver tu botar isso no tema de fundo. Que ele gosta de algo cilíndrico. Tá, parei. Tá bom. Não tem problema, não. Nós bota. É que a Sara, eu não sei se vocês estão sabendo, a Sara morreu, essa inclusive é a RoboSara. A gente teve que trazer ela de volta pra trabalhar. Então tá. Então voltaremos daqui a pouquinho pra falar tudo isso e muito mais depois do recadinho. Senhores, senhoritas, ouvinte do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recados, beleza? Informando que por enquanto que o site novo não fica pronto, vocês vão achar o feed do Paranerdia no endereço que está no post: https://archive.org/download/feedparanerdia/feed.xml. Essa revisão está em andamento, então esperem que logo mais vai ter notícias, beleza? Você que quer fazer igual ao nosso querido Elias Passos Tenório, mandar um e-mail pra gente, o e-mail tá de boa, é só mandar pra paranerd@paranerdia.com.br. Assim, o Paranerdia tem uma conta no Twitter, porque X é meu ovo, é só dar um pulo em twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, basta você ir pro @paranerdia.com.br dentro da rede ou bluesky.app/profile/paranerdia.com.br. Então, também temos o Facebook, facebook.com/paranerdia, LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia. Uma novidade, o endereço do DeviantArt do Nerdmaster mudou para ser o DeviantArt do Paranerdia. Então, basta você dar um pulo em paranerdia.deviantart.com. Também tem o canal do YouTube, youtube.com/@paranerdia. Veja só que coisa. Lembrando que o Paranerdia no Spotify também já está atualizado, então vá no Spotify, procure o Paranerdia que tá, ó, sensacional. E outra coisa, você quer dar um pulo lá no grupo dos ouvintes do Paranerdia, que é o Hub Multicultural do Paranerdia, veja só que coisa da hora, basta dar um pulo em t.me/paranerdia. Agora você que quer se tornar um mecenas, ajudar o Nerdmaster e o Paranerdia a ir mais alto, basta dar a sua contribuição monetária. No PicPay, temos o picpay.me/paranerdia. Temos o Apoia-se, o apoia.se/paranerdia. E a chave Pix, que é o e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br, onde você pode dar a quantia que você quiser. Beleza? De resto, fiquem aí com o episódio que tá, ó, sensacional. Hey, Luke, eu sou seu pai. Robocop, o policial do futuro. Senhor Jorge Fire Falcon, senhor que é um ser de luz, maravilhoso e lindo, e que tem uma mãe que eu amo mais ainda, por favor, leia para nós a origem de Robocop. Vamos nessa, gente. Como diria o pessoal do Kenan, que é... Ah, vamos nessa! No futuro... Onde o crime e a violência tomam conta de Detroit, o policial Alex J. Murphy, após ser fatalmente ferido em serviço, voltará como uma máquina mista e indestrutível que funciona como uma arma contra os criminosos. No entanto, lembranças do passado acabaram incomodando o trabalho. Vamos deixar claro uma coisa, que essa origem é só pertinente ao primeiro filme, né? É. Porque... Não é? O segundo, o terceiro, é tudo a mesma merda. Porra aí. Só muda vilão. É isso. Só muda o vilão e o diretor da OCP, né? É. Então, mas é aí que entra a questão, né? Tipo, o Tokusatsu funciona assim, né não? Não, Robocop é um grande Tokusatsu. Se a gente for falar de uma forma bem, assim, fria... Ou meio pior ainda, um tokusatsu americano, que você sabe como é que é. Ó, na merda. Delicioso. Go, go, Power Ranger. Mas a gente tem que... Não, Power Ranger não é versão, filho. Você quer que eu chute o balde? Então. Jovens tatuados de Beverly Hills. Nossa. Eu tô falando de Power Rangers, eu tô falando dos dois filmes que foram feitos pelo pessoal aqui da Hasbro América. Mas mesmo assim, cara... filho, é adaptação. É. Mas eles vão... Agora, uma coisa que eu andei assistindo com o pessoal da... Eu não vou lembrar o canal, Mas o que acontece é que eles estão tirando todas as versões que estão fazendo do Tokusatsu, né? E vão fazer agora Power Rangers original da América. Ai, ai. Grandes merda. Uau! Inclusive baseado nos quadrinhos de Power Rangers. Inclusive, quando eles fizerem Shattered Grid, eu vou querer gravar. Ah, que bom. Mas como esse não é o assunto de hoje, né? Vamos falar agora rapidamente sobre Robocop. Para começo de conversa, Dona Sir Sareta. Eu. Quando foi a primeira vez que você viu Robocop? Cara, como a maioria dos filmes de ação na minha vida, eu vi com o meu pai. Que meu pai... Glória? Ele... Não, que assim, papai, ele gosta muito... Sempre gostou, até hoje. Ele gasta horas do dia dele vendo filmes. Obviamente, o que? Nos anos 90, tralalá, é locar fita, cassete, depois locar DVD. Com o passar dos anos, né, ele adquiriu a TV fechada, eu também, a gente vê. Meu pai se deixar o dia inteiro no Telecine vendo filme, entendeu? Olha. Então, assim, foi com fita cassete, meu pai locou, eu não lembro exatamente a idade, ano que eu tinha. Mas é algo muito vívido porque meu pai sempre gostou e colocava pra gente ver e achava muito maneiro e tudo. Eu lembro que, inclusive, eu lembro, assim, vívido, foi que quando saiu Robocop 3, eu tinha um ano de idade e tudo. Mas eu lembro que uma vez meu pai locou os três. Fita cassete, aquelas coisas de locar na sexta pra devolver na segunda. Locou um, dois e um, três. Foi final de semana vendo Robocop. Maratona, hora. E não, não, melhor era quando ele, tipo, era sempre assim. Era os filmes de ação dele. E tinha um filme que eu via quando era criança, que eu tinha hiperfoco nesse filme. Infantil, dois, na verdade, que eu tinha muito hiperfoco. Era um de teatro musical infantil chamado A Vaca Lelé. Amo de paixão até hoje. E o outro é uma animação chamada Torradeira Valente. Cara, toda vez que meu pai locava filme, locava essas duas coisas junto. Aí sempre era o filme esses infantis que eu gostava. E é isso, ouvintes, que explica muito da atual situação psicomotora de Dona Sassara. Rapaz, Vaca Lelé explica tanta coisa. Ela assistia Vaca Lelé, Torradeira Valente e o Pendrive Assassino. Só faltava dizer que ela assistia aquela animação do trem lá. Não, o Thomas não. O Thomas? Não, não, não. Não. É. Eu via muito Ursinho Pequeno Urso. Eu fui uma criança muito TV Cultura, cara. Que se fu. Ela assistia Que se fu. Cara, eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum. Pequeno Urso. Mas tá, voltando a Robocop. Cortando aqui, eu vou. Jorge! Peraí. Antes de eu falar a minha parte de como eu comecei assistindo Robocop, tem uma mensagem dessa pessoa que deveria estar aqui conosco, o Sr. J. Santos, o nosso querido e amado mecenas. Ele mandou uma mensagem assim: em 2011 eu conheci um bebum lá no setor Bueno de Goiás. Eu vou morrer! E ele tinha problemas de mobilidade e todos eles chamavam de Robocópia. Tinha que ser no setor Bueno, cara. Ai, que ódio. Tá bom. Okay. Podia estar aqui pra fazer essa piada, né? Podia, né? Mas tudo bem. Mas tadinho. Podia. Tadinho. Ele tá lá tendo que lidar com... Ele tá na própria guerra dele. Né? Mas vamos lá. Eu, como a maioria das crianças... ali dos anos 90, assisti na sessão da tarde com a minha mãe do lado, e foi assim, tipo, veio o primeiro, repetiu, veio o terceiro. Foi assim que eu assisti. Cara, e pensar que na sessão da tarde passava Robocop. Sim, velho. E eu não tô falando nada contra, o Robocop é um filme maravilhoso. Mas aquilo não é pra criança! Caralho! Não, a cena de morte do protagonista, aquilo ali, não é nunca pra uma criança. Velho, anos 90 é um negócio muito interessante. E aquela porra não era cortada! Passava na íntegra! Sim. Pois é. Eu ia chegar nesse ponto... Pá! Não, eu ia chegar nesse ponto porque, cara, a forma como é todo... Na verdade, toda a sequência de cenas do que ele é abordado, o Alex Murphy é abordado, é alvejado por tiros. Até o momento que ele se torna o Robocop, é uma sequência muito pesada. E, tipo, e mostra Sim. tudo, mostra ele... É perdendo o braço, tomando o tiro, depois passando por todo o processo de operação e transformação. Você fica assim, ai, que legal! Mas e novamente, isso mostra... e novamente, ouvintes, é por isso que hoje em dia a Sarah é desse jeito. Exatamente. Então. Cara, meu pai me botava pra ver Drácula de Christopher Lee, velho. Tá bom. Segue, Jorge. Tá bom, né? Então, continuando o que eu ia dizer... Né? Antes de ser momento corte rápido pela Sarah, o que acontece é que, mano, anos 90, velho, crianças da minha idade hoje em dia viam esse tipo de filme na sessão da tarde, via na sessão de filmes da noite que passava, tinha Corujão também que era bem mais pesado, mas cara, é anos 90, cara. Sim. E assim, violência gráfica é o mínimo que se tinha dos filmes dos anos 90, né, cara? Sim, e Robocop. Aí, pergunta-me. Aí perguntam-nos no chat, nosso querido Elias. Realmente, Robocop na sessão da tarde era estranho. Eu não sei como me deixavam ver. Era o que tinha pra hoje, bebê. Era. Sim. Não, literalmente, anos 90 era o que tinha. Cara, assim, se deixasse passar na Rambo em horário da tarde, entendeu? Pior, o Rambo deixava, 2. Não. O Rambo 1 ainda é assistível. O 2 é que é sangue no zoio. Sim. Então, não é que deixava ou não. Passava mesmo. Eu já assisti Rambo 2 na sessão da tarde. Sim. Ah! Não, mas aquilo, anos 90, o povo tava nem aí. Passava. Depois que entrou em prática o... Ah, esqueci o nome do negócio que fala da segurança da criança ao audiovisual. Esqueci o... Enfim. Estatuto da Criança. Não, não é Estatuto, não. É um negócio de como é que fala? Mídia censurada. Eu esqueci agora. Eu vi falando dessa merda, mas beleza. É, quando eles criaram isso... A questão isso... Da aplicação propriamente dita da censura não, do filme. Porque não, é porque... Você tinha não, censura, não. Mas não era aplicada. Não, é isso. Tinha censura, mas não era aplicada. Porém, ela começou a ser aplicada por conta de criança. E é onde a gente não viu mais filmes como esse passando de tarde. Por quê? Começaram a proibir a propaganda e qualquer coisa que induzisse a criança a querer. Entendeu? Tanto que antigamente... tinha os programas infantis, mas tinha as propagandas de brinquedo no meio. No que entrou em vigor esse tipo de lei, que eu não tô lembrando aqui agora o nome, foi onde realmente começou a ser levada a sério a censura. Aí você não vê mais hoje em dia Robocop e Rambo 2 passando numa sessão da tarde. Nem a... Classificação etária. Exato, nem mais o clássico lá do... Esqueci... Obrigado, Elias. Esqueci o nome. Ai... Aquelas crianças malditas, perdidas na ilha. Peraí, Sara. O... Caralho, senhor. Fugiu, não fugiu? Né? Fugiu. Fugiu. Fugiu, fugiu. Então, o que eu ia dizer é que, assim, essa daí, comumente dizendo, era o que o pessoal chamava de venda da proibição da venda casada. Não, não tinha a ver com venda casada. Era uma outra não, lei. Então, era o que... Então, mas era a lei que eles chamavam da proibição da venda casada. Basicamente, você tinha os seriados, os filmes e tudo mais pra poder gerar um comercial que vendesse os brinquedos. Eles proibiram a veiculação desses comerciais em meio aos filmes ou em meio à programação toda. Os filmes e os seriados desse tipo de questão, eles pararam de ter verba. E a partir daí, eles começaram a olhar mais pra classificação etária, como disse lembrei, o Elias Passos. Lembrei, foi a Conar. Tá. Conar. E duas coisas. Num, É, você tá falando de Alagoa Azul, bebê. Isso, obrigada. Não, é. Aquilo ali hoje em dia também nem passa mais. Não tem nem como. Olha, tá bom. E dois. Passa assim, comer... tá? Pera aí. Alagoa Azul. Tá bom, tá bom. Para, obrigado, tá? E dois, falando em propagandas, uma das coisas que mais me chamava atenção no filme, principalmente no primeiro, mas o dois e o três também tinham isso, era aquelas propaganda maluca que aparecia no meio do filme. Cara, isso foi uma das sacadas de gênio do Paul Verhoeven, que é o diretor do primeiro e do segundo, caso vocês não saibam, tá? Porra, o cara foi Walter um Mercado, gênio. Walter Mercado mandou um abraço. Até hoje eu lembro a propaganda do Sunblock 3000, que era a mulher saía azul pra piscina, porque a porra do fator solar já tava tão forte que a mulher tinha que se pintar de azul com a do petróleo, cara. Puta Mas, que pariu. Mas, tipo, é umas tiradas que hoje em dia a gente não vê tanto, né? Sim. E do 2, como não esquecer, do sistema de defesa veicular Magnavolt, que literalmente torra a pessoa que tenta roubar o teu carro. Sim. E não descarrega a bateria. Isso é importante. Isso é importante pra caramba, sem contar que isso daí funcionaria até hoje em dia aqui no Brasil. Sim. Fora que ser assassinado, né, Jorge? É contra a lei, né? Eu sei, mas, né? Tem louco pra tudo nessa vida. Tá bom. Ah, vamos seguir viagem, então. Falemos dos principais personagens e os atores que os fizeram, que os interpretaram, né? Pera só um instantinho, Nerdmaster. Pera só um instantinho. O Elias falou assim que a primeira vez que ele viu o Walter Mercado, ele pensava que era a Abby. Ai. Então tá. Tá bom. Ligue já. Liguei já, né? Então tá, seguindo. Vamos Primeiro, lá. Obviamente, o personagem principal, o policial Alex J. Murphy, vulgo Robocop, que é o principal personagem das obras, e ele foi interpretado por, segura que a lista é grande, Peter Weller, dos filmes 1 e 2, Robert John Burke, do filme 3, o Joe Kinnaman, no remake de 2014, e pelo Richard Eden, na série live action e nas animações. Meu Deus, eu não sabia que tinha série live action. Tinha! Era focada na delegacia do metrô, metro centro. Caramba. Isso. Vai te cantar um negócio, não. Não tá perdendo nada se não viu. Ah, então tô de boa. Então tá bom. Aí a parceira do Dr. Murphy, a oficial Annie Lewis, colega de trabalho do Murphy desde antes dele virar o Robocop. Ela foi interpretada por Dona Nancy Allen nos filmes 1, 2 e 3. Sim, ela participou dos três filmes. Ela morreu, inclusive, no terceiro filme. Spoiler! Caraca. E Dona... E Dona Susan Roma... Na animação. É, não tinha Annie Lewis na live action, não? Não, não tinha. Era outra mulher, tá? E no reboot também não tinha essa informação, né? Não, no reboot o Lewis não era mulher, era homem. Ah. Era um parceiro, não era parceira. Por isso que não tá aqui com o Annie Lewis. Porque não tinha nada, não tem nada a ver eu chamar de Annie Lewis o cara que não é Annie. Sim. Tá? Aí tivemos também um personagem muito importante, que é o Velho, que é o presidente da OCP. Ele é só relevante no primeiro e um pouquinho no segundo filme, tá? Porque, porra, fora isso, e na animação, porque foram os únicos lugares que ele apareceu também, né? Ele era o Daniel O'Reilly, no filme 1 e no filme 2, e o Alan Stewart Coates, na animação. Muito bem. Mas é como você disse, Nerdmaster. É, o presidente da OCP ele só serviu pra movimentar a trama do filme 1 e o 2 só pra dizer que ele tá lá. É, apesar de que no 2 ele até tem um papelzinho de mais destaque, porque é ele que manda e desmanda na porra da OCP mesmo pra valer, né? Mas tudo bem, fazer o que? Acontece isso nas melhores famílias, nas piores com mais frequência. Sabe como é que Sim. é? Aí, três personagens que eu destaco, principalmente do filme 1, porque são realmente os personagens que fazem esta trama andar, é o Sr. Richard Dick Jones, vice-presidente da OCP e o principal vilão do primeiro filme. Ele foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Ronnie Cox. Oh, esse cara foi realmente um Dick no primeiro filme, né? Sim. Puta, um tuduche pra você. Não, peraí. Oh. Um tuduche que você sabe que você merece, tá? Né? Eu fiz de propósito isso aí. E não venha com não. Eu quero um tuduche nessa, tá? Tá bom, obrigado. Ah, legal. Eu mereço isso e mais um pouco. E só pra você saber, bebê, só pra depois você dizer, mas a Nerdmaster não traz as informações todas... O parceiro Lewis do Robocop Remake é chamado Jack Lewis, e ele foi interpretado por Michael Kenneth Williams. Nossa! Foi uma informação importante essa. Outro Dick também, né? Que apesar de ele não ser Dick, ele é um Bob, né? O seu Robert Bob Morton, que é o executivo da OCP que criou o projeto Robocop. E ele foi interpretado por Miguel Ferrer. Olha, esse cara foi um oportunista que viu uma oportunidade de passar a perna no vice-presidente e ganhar dinheiro. Sim. Não é? Mas é. E o filho da puta que todo mundo ama amar nesse filme, que é o Sr. Clarence Bodker, o líder da gangue de bandidos que mata o Murphy no começo do filme, foi interpretado por ninguém mais nem por ninguém menos que o Sr. Kurt Wood Smith, que é muito foda para caralho. Mano, esse cara realmente tem cara de vilão, né? Puta, não é? Sim. E ele sabe até fazer. Nesse filme e naquele Total Recall do Schwarzenegger também, que ele é outra participação dele de bandido também. Sim. Não, mas vamos lá. É aquele tipo de ator que sabe fazer filha da puta. Mora? Nossa senhora. Então tá, vamos agora uma linha do tempo. As adaptações de Robocop na mídia. Em primeiro lugar, obviamente, 1987, sai o primeiro filme, com direção do Sr. Paul Verhoeven e roteiros do Edward Neumeier e Michael Miner. Foi, sem sombra de dúvida, um tremendo sucesso, principalmente pela metalinguagem e a violência extrema mostrados nele. Cara, né? eles não têm dó de fazer porrada ali, não. Não. Sem contar que eles fizeram uma senhora crítica social ao que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, né? Sim. Sim. Quero destacar, para exemplos da extrema violência, né? O tiroteio contra o Murphy, né? Principalmente a cena da detonação da mão dele, aquela cena do... Que o bode que puta que pariu. Essa cena até hoje... Eu sinto arrepio, aquela que você faz... Ui, meu Deus! E a cena que eu ri na cara da dona Serafina, né? Que é presente, que é o pendrive assassino. É que o Robocop abriu o punho e saiu aquele punhal, cara. Aquilo ali, pra ser entrada USB, é só se for uma entrada USB do inferno, né? Que puta que pariu. Não é bom, então vamos lá. Ah, Jorge, deve ter sido você que acrescentou isso aqui na pauta. Por favor, fale-nos a respeito dessas suas entradas aqui. Primeiro de tudo, a gente vê que a maioria das ações do Robocop, ele faz ao estilo Rambo, porque é um contra rapa, velho. É sempre assim. Ele vai lá... desmantelar um cartel ou desmantelar uma gangue, ele chega no lugar, puxa a arma da perna e sai disparando em todo mundo. Daqui a pouco só faltou, até que nem aquele filme no Top Gang, que tá cheio de cápsula de bala nos pés dele. Cara, outra coisa... falando em arma, aquela pistola metraca do Robocop, que é prum, prum, pro cara, aquilo ali era muito lindo, maluco. Não, e... Velho, assim, o filme inteiro é muito bom. Sim. Só trazendo aqui um pouquinho o que foi dito no chat. O Elias disse que o Kurtwood Smith é o genérico do Michael Ironside, que por sua vez é o genérico do Jack Nicholson. É um monte de genéricos. E o Adriano Santos mandou pra você a Lê Cremosinho do Meu Coraçãozinho. Nossa! De bebê! Te amo, bebê! E aí, no filme 1 do Robocop, a gente vai ter aquela palavra favorita do Nerdmaster, porque a gente, por volta de 1h06, tem uma sequência de defenestrações em que o Robocop podia pedir música no Fantástico, porque ele jogou o cara pela janela pelo menos umas 4 vezes. Na verdade, ele joga a gente por aí várias vezes, mas pela janela... A minha defenestração favorita, já que entrou em baia a minha palavra favorita... A minha defenestração favorita do primeiro filme é quando ele pega um deputado que não tinha sido reeleito, ele fura a parede, arranca ele de parede adentro e, não satisfeito com isso, defenestra ele para fora da prefeitura. Essa foi a minha defenestração favorita, muito obrigado. Pois é, mas assim, o legal é que teve uma parte do filme, inclusive foi onde eu coloquei a minutagem, que ele defenestrou o cara 3 vezes em seguida. Ah, foi aquela que ele fez com o Bodker, né? Que ele jogou ele pra 3 ou 4 janelas diferentes. Ele defenestrou e refenestrou, porque ele jogava pra dentro e pra fora. Nessa minutagem, o cara pega esse cara, defenestra na primeira janela, mas como é uma janela interna, que tipo, passa de um ambiente pro outro, ele vai pro outro ambiente. Aí ele vai... Pega de novo, joga na janela, defenestra de novo, segundo ambiente. Aí vai pro terceiro, ele joga pra fora do prédio. Muito bom. Mano. Falando nisso, vamos comentar. Peraí. Deixa eu só concluir. Quando eu vi essa cena da defenestração tripla, eu falei: ah, Nerdmaster deve estar gritando horrores. É minha palavra favorita! Tá, assim, uma das minhas partes de violência favorita que eu tenho é as primeiras atividades que o Robocop tem depois que ele é levado pro departamento, né? Cara, na hora que ele pega os caras que iam abusar da mulher, ele mira o tiro pra acertar bem no meio da perna do cara através do vestido dela. Eu falei: oh, que foda! Que lindo! Ué, o cara. Que a gente não pode esquecer que tem as 3 diretrizes, né? Cumprir a lei, defender os inocentes e... Não, cumprir a lei é a terceira. Peraí, agora me enrolei. Não, mas enfim, o que eu ia dizer é basicamente o Robocop, ele tem visão de calor. Então, ele vai saber que no meio do vestido dela não tem nada. Ele vai lá, atira e acerta o cara. Sim. No playground é uma boa metáfora. Sim. Cara, pois é. Eu não tanco. Três diretrizes do Robocop: servir ao interesse público, proteger os inocentes e cumprir a lei. É só para a diretriz 4, que é não se meter com o povo da OCP, filho da puta, porque é um produto. Né? E que pro filme funcionar, essa porra dessa quarta direita tem sempre que se apagar. Cara, outra coisa que eu não... É que, assim, não é de ação nem nada. É o bico que o ator que faz o Robocop fica fazendo, né? Eu não dou conta. Ele fica fazendo um bico na hora que anda. Eu fico assim... Cara, isso porque tu não viu, ou se viu, esqueceu... Dos jogos do Robocop do Nintendinho, cara. Tem umas cenas de cutscene. Tem o Robocop fazendo. É só a boca fazendo. Tem um vídeo, eu vou linkar esse vídeo, inclusive, aqui nos vídeos relacionados. Do Angry Videogame Nerd fazendo os jogos de NES do Robocop, cara. Que ele faz isso também. Você também, então. Uma coisa que eu queria trazer, inclusive, é um dos jogos mais recentes. Não é só dos jogos antigos que Robocop vive, não. Só lembrando que Robocop apareceu como personagem jogável em Mortal Kombat 11. Sim. E? Mano. Mano, e ele tá, tipo, todo fleumático. Trouxeram o dublador da época pra refazer as falas. E ele, quando ele se comunica com outros robôs da franquia, que é o Cyrex, o Sector, que acabaram mudando depois com o reboot do Mortal Kombat 1. Mas, cara, mano, é um barato ver como um personagem antigo como o Robocop ainda funciona bastante bem nas mídias mais novas. Sim, ele sendo usado de forma correta, dá demais. Muito bom. Cara, só lembrar mais umas ceninhas do 1, só pra gente parar do 1 e seguir viagem, né? Uh-huh. Como não lembrar da cena do homem derretido? Meu Deus. Cara, essa cena do cara caindo no tonel de lixo tóxico e literalmente derretendo ao ser arremessado contra um carro é de fuder o cu da Mariola. Tá? Muito bem. Não, é aquilo. O povo não tinha dó de fazer cena pesada. Cara, falar cena pesada. Logo no começo do filme, o Ed 209 metralha o cara que já tinha largado a arma. Pois é. Né? Então pronto. Então tá. Aí vamos lá. Seguindo viagem, na linha do tempo, o que que tivemos depois em 88, Dona Sareta? Tá, em 88... você quer que eu continue falando com sucesso do primeiro filme ou já partindo pra... Isso, filha! Eu quero que você leia o que tá escrito na pauta. Não, mas é isso aí mesmo. Então tá, em 88, com sucesso do primeiro filme, resolveram lançar... Peraí que meu pai tá me chamando. Peraí. Eu espero. Na verdade, vai continuando aí que eu vou ver o que que tá acontecendo. Então faz tá tu, bom. Jorge, 88. Oi. Tá bom, então. Só... tá, já tá mutado. Beleza. 3, 2... Vamos lá, em 88, com o sucesso do primeiro filme, resolveram lançar uma linha de brinquedos baseada no Robocop. E como de praxe, para aumentar as vendas dos brinquedos, fizeram uma série tosca do desenho animado. Por motivos óbvios, o desenho não tem um décimo da violência do filme e possui apenas 12 episódios produzidos numa parceria entre a Marvel Productions e a Orion Pictures Corporation. Só para você ter uma ideia, a arma do Robocop dispara laser. Mano, isso é brinquedável pra caralho, velho. É brinquedável pra caralho e não é tão violento quanto tiros de chumbo, né? Então, né, mas assim, se você levar em consideração que a arma de laser é basicamente uma alta cauterização. Tipo, você faz um buraco maluco, na porra do cara. Maluco, é laser no estilo comandos em ação. É aquele piu-piu-piu. É laser piu-piu-piu, cara. Não é laser que cauteriza porra nenhuma, não, filho. É laser piu-piu-piu, maluco. É laser que tu bate no cara e o cara só cai no chão e desmaia. Sim, bebê. Eu sei. Não, eu tô falando, se fosse fazer um negócio direto, aí sim, tipo, um tiro com aquela arma de laser... Na cabeça do cidadão, você fritou o cérebro dele e ele cai que nem um vegetal. Mas não era o que acontecia, não. Porque era desenho. Não era o caso. Sim. E assim, cara, pelo que eu lembro desse desenho do Robocop... Aliás, eu não sei se era esse desenho do Robocop ou se era aquela série de TV animada que tinha. Qual é a diferença entre desenho e série animada? Eu tô falando, é a mesma coisa, não? Não, mas o que eu tô querendo dizer é que eu não sei se, tipo, tem mais alguma coisa. Acho que não, acho que não, né? Esses dois episódios é a série animada que passou na televisão. Ah, sim, então tá. Não, mas lembrando que como a gente tá falando de uma série que passou ali no final dos anos 80, mano, essa série animada de Robocop foi muito ao estilo He-Man, velho. Não, pior ainda, bifilha. Era estilo comandos em ação mesmo, que era G.I. Joe, era pra vender bonequinho. Não, o que eu tô falando não era só pra vender o bonequinho, você tinha uma moral da história no final de cada episódio. Ao exemplo de He-Man. Que seja. Bom, em 90, foi lançado o Robocop 2, na esteira do sucesso do primeiro filme. A direção foi de Irving Kershner, E o roteiro segue com o Edward Neumeier e com o Michael Miner, tendo a adição de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Frank Miller. Cara, e é muito na cara que a porra do Frank Miller tá no roteiro dessa porra, porque é uma porra de uma fascistoide direiteira, safada essa porra desse segundo filme. Puta que pariu, caralho. Pra variar, né? Mas assim, uma coisa que eu gostei é que assim, ele trouxe um dos principais vilões. Foi basicamente, ele tentando parar a OCP de tomar a cidade toda, né? Não, esse é o 3. O 2 é o... Ah, tá, o negócio não, do Nuke. O 2 é o negócio da droga, do Nuke. O Robocop 2, inclusive, era o bandidão do Nuke, que era controlado com um tubo de Nuke enfiado no abdômen do Robocop. Tem razão. Ó, quer ver, ó. Trazendo aqui o Jota no chat. A série animava, usava tropas e vinhetas que vieram exatamente como Rambo, davam close no saque da arma, no brilho do olho, abrindo a porta do carro e etc. É vender boneco. Basicamente, é vender boneco. Cara, o visual do Robocop 2, que é aquele bichão grandão, pareceu uma mistura do Robocop com o Ed 209, cara, era muito foda. E como praxe da década de 90, era tudo, como é que é, stop motion. Né? Sim, porque você não tinha uma animação 3D decente naquela época. Então, o que era feito era basicamente stop motion. Massinha, né? Uhum. Ou assim, bonequinho, bonequinho de metal, né? Sim, não, até me enganei, mas no caso aqui é stop motion com bonequinho de metal mesmo. Sim. Mas vamos lá, seguindo viagem. Aí, seguindo na linha do tempo, temos agora em 93, o Robocop 3. Muitos consideram esse filme a raspa do tacho da franquia, eu inclusive. Tá? E a direção fica a cargo do Fred Decker e o roteiro continua na mão do trio Edward Neumeier, Michael Miner e Frank Porra Louca Miller, né? Mano, o filme 3, espera só um instantinho, Nerdmaster. O filme 3, eu percebi que eles meio que descartaram a história, a ideia de ter uma empresa grande dando backup pro Robocop e lançar ele nos braços do pessoal. Mais ou menos. Porque, no caso, a OCP tava tomando, vamos dizer, uma compra ofensiva de uma empresa japonesa. A empresa japonesa tava querendo comprar a OCP e, por conseguinte, comprar Detroit e Delta City. Delta City tava, inclusive, em vias de já ser criada. Só que a galera que ainda morava nos subúrbios de Detroit não queria sair. Aí criou-se uma espécie de resistência, né? De grupo de resistência de Detroit. Cara, a coisa que mais me irrita no Robocop 3 não são os efeitos mal feitos. Porque puta que o pariu de defeitos mal feitos, cara. O samurai. O robô samurai com a cara quebrada é triste para dois caralhos. O Robocop voando que nem o Chapolin Colorado é triste para três caralhos. Mas tu quer saber, Jorge, o que realmente me irritava pra caralho na porra desse terceiro filme? O quê? A guria faz tudo hacker do inferno. Ah, mas era clichê da época, né, cara? E quem disse que eu gosto de clichê? Eu não tô falando que esse era um clichê bom. Porra! Mas assim, caralho. Uma coisa que eu digo, eles só trouxeram o Robocop voando no final do filme porque, né, eu não sei se você... pelo menos eu entendi assim. É, eles fizeram essa adição no maior estilo de Volta pro Futuro. Até, não, o ângulo do, até o ângulo do Robocop voando é o mesmo do DeLorean levantando o voo. É, não, isso sim. O motivo de ter essa cena é, obviamente, para vender mais bonequinho ainda. Né? Sim. Mas, caralho, cara, era triste demais da conta. Esse filme é de uma tristeza, cara, dá vontade até de chorar, de tão ruim. Cara, o filme é tão ruim, mas tão ruim, que os dois ninjas, ciborgue, samurai do inferno, nem aguentaram ficar nesse filme e se decapitaram. Pois é, mas o que eu digo assim, ó, o que eu vejo na trilogia Robocop, o primeiro foi o que trouxe a franquia ao conhecimento do pessoal e foi o que mais fez sucesso. Com certeza. A 2 foi o mais ou menos, não foi bom nem ruim, foi um razoável, porque eles pegaram o sucesso do primeiro e colocaram qualquer coisa nas coxas. E o terceiro filme foi como foi dito antes, você mesmo colocou na pauta, que é a raspa do tacho. Eles estão raspando tudo que podem do sucesso do Robocop, velho. Com certeza. Mas você acha, Jorge, que eles ficaram satisfeitos com isso? Nem fudendo. Eles precisavam vender boneco. E o que que teve em 94 por causa disso, Jorge? Por causa disso, não contentes com a má reputação e o filme que foi ruim do Robocop de 93, veio a série live action de Robocop em 94. Cara, essa série... O filme 3 já era ruim, agora... A série é detestável, cara. A série então, é abominável, cara. Pelo que eu pude ver, séries no maior estilo que o Robocop tentou fazer em 94, acho que uma série que eu sei que fez um puta de um sucesso e é uma sitcom que foi lançada muito tempo depois foi Brooklyn Nine-Nine, que essa é muito foda. Ok, mas Brooklyn Nine-Nine não tem porra nenhuma a ver com nenhuma franquia de filme, né? Sim, não tem mais. O que eu tô falando é o esquete do policial que sai por aí patrulhando, protegendo a lei, prende os caras e que no meio do caminho tem alguma coisa divertida ou suspense, cheio de suspense pra poder trazer o negócio. Basicamente, é esse o esquete que eu vejo em no seriado live action de Robocop. Cara, nessa época... Desculpa. Nessa época tinha uma porrada... Dessas séries baseadas em filmes ou filmes baseados em... Tinha duas mãos, tá? Tinha filme baseado em série e série baseada em filme. E não tinha uma que prestava, cara. Mas não era nessa época que passava séries como, por exemplo, MacGyver? Sim, mas MacGyver era original, né? Era foda. Sim. É, MacGyver, putz grila, foi, acho que, a primeira vez que eu vi Tom Sawyer do Rush. Mas só aqui no Brasil. Né, só aqui no Brasil mesmo. E 20 então, tá. anos, tipo, 20 anos depois, é lançado o remake do primeiro filme com a direção... Espera. Eu preciso entrar com esta entrada, por favor, você não me interrompa. Tá. Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra. Ai, viu? Ela voltou. Eu pedi pra não ser interrompida, ela interrompe. Te amo, tá? Eu posso fazer de novo agora? Agora você não me interrompe? Muito obrigado. Essa parte você bota nos erros, tá? Tá bom, vai. Não precisa mutar não, animal. É só não interromper. Ok. Porra. E antes que você comece, boa tarde, seu trem. Que foi o Will que mandou a mensagem aqui dizendo boa tarde, boa noite, seus trem. Boa tarde, seu Neil. Boa noite. Seu Will. Te amo, seu Will. Tá. Vai, começa. Aí vamos lá. Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do espaço. E após 20 anos... Comando Estelar! Flashman! Sempre que alguém fala alguma coisa de 20 anos, tem que lembrar do Comando Estelar Flashman. Pois é, mas o Nerdmaster... Responda de acordo para o Will, que te mandou um Ohio! E eu te digo, Ohio, que te parta! Agora vamos lá pra pauta. Não, agora 2004... tu não vai pra pauta, não. Quieta, quieta, que essa era quase não participou. Eu vou ler. Tadinha. Né? Eu vou ler pauta? Nós estamos no 2014, okay. Tá, fia? Ok. Segue daí, tá? Ok. Em 2014, sim, 20 anos depois, é lançado o remake do primeiro filme com a direção de ninguém menos que José, Tropa de Elite, Padilha e roteiro de Joshua Zetmer, ao lado dos roteiristas originais Edward Neumeier e Michael Miner. Yeah. Cara, vamos lá. Remake de Robocop. Cara, que eu acho que não precisava. Minha opinião, assim, não precisava. Eu vi, cara. E aí? Queria não ter visto. Velho, cara, contar minha história pra vocês, né? O Nerdmaster mandou o filme bonitinho em HD, Blu-ray, pra gente ver, né? Beleza. Uhum. Eu não vi do 1 ao 3 porque eu decidi ir com a minha memória afetiva de quando eu via com meu pai. Fui ver o de 2014. Eu parei e fiquei com a mesma reação que eu estou tendo mexendo com o mangá. Eu fiquei assim, Jesus! Jesus! Jesus! Álvaro! Volta aqui! Gente, peraí, assim, Nerdmaster. Não precisava, Will. Cara. Will, é Michael Miner, não Michael Myers. Eu falei de nada, tá? Ele é Miner. Não, não, o Will é maluco. Ah, tá. Não dá pra puio, não. Dá pra puio, não. Mas vamos lá. Negócio seguinte. Cara, uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer. O elenco é foda. Não, o elenco, não, é, o elenco tem, é muito bom. Tem um José o Padilha. É, tem um José Padilha que eu acho uma... Assim, me surpreendeu a escolha de um diretor brasileiro. Mas, assim, não precisava. Eu acho que se tivessem feito uma continuação, tava melhor, mas... Não, maluco, olha só. Não, escuta, assim, é porque assim, o Robocop, ele é eterno. O personagem do Murphy, ele é eterno por conta da transformação que ele passou. Então, se fizessem uma continuação, como é que eu posso dizer? Caberia uma melhor aceitação, até mesmo com a roupagem que deram pra ele, porque é uma coisa atualizada. Então o Robocop, ele obviamente seria atualizado, ganhando um novo design com o passar dos anos. Eu não... Assim, pra mim, um remake não era legal. Agora, se ele tivesse sido uma continuação, tava melhor encaixado. Ia ser tão ruim... Desculpa, Sarah, mas ele ia ser tão ruim quanto. Porque não, uma coisa, que... pelo menos... Uma coisa, pelo menos, eles melhoraram... Nesse Robocop remake. O Robocop que agora consegue correr. Não, sim. Sim. Sim. Não, mas é aquela opinião que eu tenho. Essa que eu falei. Que assim, cara, se continuasse, poderia não ser tão bom quanto o primeiro, obviamente, mas não sei. Acho que se encaixaria melhor. O remake em si eu acho desnecessário. O filme original já tem quase 40 anos. Tava posso na dar época. Posso dar a minha opinião por agora? Por ter sido feito antigamente e com essa lore que eu falei de tipo, por ele ser eterno e tal, ganhar uma nova roupagem com novas situações do novo milênio, do novo século, seria legal. Não descartando a ideia, vamos fazer um remake, mas... Tá bom, lá. Jorge, tua opinião. Minha opinião a respeito é, primeiro, o cara não é eterno, porque todo o núcleo do Robocop é do policial Alex Murphy. Então, invariavelmente, aquela bosta ia envelhecer. A não ser que aquela papinha de bebê que ele comia pra se manter vivo tivesse alguma propriedade antioxidante que prevenisse o envelhecimento dele. Ah, eu acho que com o tempo eles poderiam fazer algo assim, porque ele se tornou um ciborgue, né? Levaria quase que a mesma ideia do Kamen Rider. Então, mas o Kamen Rider, vamos lá, é uma ideia completamente diferente. Mas enfim, segunda questão... Você gostaria de ver o Robocop voando ao maior estilo Mecha ou Evangelion? Não. Porque era o que... Peraí, para. Melhor do que viver ele voando a La Chapolin Colorado. É, também. Não, porque era o que prometia se tivesse um Robocop 4. Tá. Aí o que que acontece? Vamos lá. Voltando à história do elenco. Cara, olha o naipe do elenco. Samuel Jackson. Sim. Michael Keaton. Cara, só o Michael, só Samuel Jackson e o Michael Keaton já pega o elenco inteiro e leva. Não, porque você está desmerecendo. Batman. O melhor de todos, que é o Gary Everyone Oldman. Não, o Gary Oldman. Gary Sirius Black Oldman, por favor. Porra. Não, Drácula, por favor. E caralho, não, foda-se, o personagem que vocês quiserem, vai se fuder todo. A cena do Gary Oldman, como o Gary Oldman, no caso, ele faz o Dennett Norton, que é o doutor que traz o Alex de volta à vida como Robocop. Cara, sim, a cena que ele desmonta o Robocop pra mostrar pro Alex que ele só sobrou pulmão, cabeça, uma mão e o cérebro. Puta que o pariu! Não faz isso, caralho! É, ele levou o nível do gore que era mostrado no primeiro filme a novos níveis, né, cara? Assim, ele, ele respeitou o que o tipo de gore que tinha, então... Vamos lá. Gore é o cacete, aquilo foi nojo! Vamos lá, aproveitando uma paradinha aqui, João Guerra, seja muito bem-vindo à live, obrigado por ter vindo pelo link que eu postei lá no grupo do Lauro. Ele mandou três só mensagens. Só uma coisa, antes de você mandar as três mensagens. João Guerra, bem-vindo, meu querido, mas venha na paz, tá? Né? Por aí. Venha na maciota. Venha na maciota. É, mas aí é diferente. É bom dia. É diferente, mas tudo bem, vamos lá. Ele mandou a primeira mensagem, que mané envelhecer, ele já era velho, mas ele vai ficar mais velho, Guerra. Segundo, Kamen Rider é Tokusatsu. Não me diga. Jura? Pô, sério, cara? Eu nunca falei de Tokusatsu aqui, porra. Ah, e a terceira mensagem ele mandou, Robocop é Cybercop, literalmente. Eu vou ficar calado. Né? E a quarta mensagem, fica tranquilo. Guerra é paz na estrada. Cara, eu vou agora discutir, discordar e entrar numa seara. Porque todo mundo já concorda aqui que o remake de 2014, além de desnecessário, é uma merda, sim, né? É, okay, consenso, beleza? Já discutimos, já entramos, já discutimos isso, já, beleza? Sim, legal? Legal? Tá. Ô, Guerra, não. Robocop não é Cybercop. Porque Cybercop eram roupas por cima de pessoas, tá? Sim. Robocop, filho, era nada mais, nada menos que... Giban! Vai te defender do mal! Giban! Jura praticar o bem! Caramba, as flores! Todos os temores! E surgirá um herói pra sempre, Giban! Socorro. Ah lá. Eu fui interrompido várias vezes, eu não gostei, mas tudo bem, vai assim mesmo. Aí ele respondeu, Robocop não é um ciborgue e um policial, logo um cybercop. Não, bebê, mas o ciborgue... Os cybercops não eram ciborgues, eram cyber, não era ciber, não era de ciborgue, era de cyber, de cibernético, de ciberespaço, era coisa de internet quase. E aí a polêmica que eu queria trazer, que isso veio pra internet direto, o que acontece, muita gente dizia que o Giban... Muito bem cantada a abertura pelo Nerdmaster, só que não. Obrigado, eu também te amo. Ele... Mano, diziam que o Robocop tinha sido baseado no Giban porque o Giban é mais velho. Aí depois se percebeu que o Giban veio depois do Robocop e que poderia ter sido a influência da série japonesa. Mas até aí, eu não sei dizer porque pra mim... Eles são muito contemporâneos, velho. Giban é de quando? Então, deixa eu só dar uma pesquisada básica. Tô pesquisando mais rápido que tu. Vai ser anos 80 e lá vai tal. Sou péssima com data. Giban é 89, porra. Giban é cópia de Robocop. Robocop é de 87, porra. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, os dois são contemporâneos. As referências que ambos utilizaram é a mesma. Sim. Não, ô Jorge, vou ser sincero. 2 anos é tempo suficiente pros cretinos da Toei fazerem a porra de um seriado. Tá? Então, leva a mão não, foda-se a contemporaneidade. Giban é cópia de Robocop, sim, senhor. Tá, né? É, normalmente eu defendo o contrário, né? Por exemplo, Rei Leão, cópia de Kimba, mas dessa vez eu concordo com o Nerd Master. Mas aí é porque Kimba veio primeiro. Não, exatamente. Aqui mano, não, bebê. Robocop 87 e Giban 89. Exato, eu tô te defendendo. E eu estou agradecendo, bebê. Sim. Quem é que tá brigando? Não tem briga. Não tem briga a esse respeito, não brigando, cara. Não tem briga. É drama. É novela mexicana. Ah, cara. Mas, cara, eu adorava Giban. Tá? Vamos deixar? Vamos. E quer ver? Confesso Jorge, que, vamos confesso lá. Que Giban eu tenho memória. Jorge, vai na minha. Jorge, vai na minha. Outra prova de que Giban é cópia de Robocop. Exato. O herói morre no meio do seriado. Não é? Eu tô mentindo? O Giban não morreu no meio do seriado, depois renovou como um Giban 2.0? Eu que eu ia falar. É, minha memória com o Giban é muito nostálgica. Realmente, eu teria que rever. Não, eu não tô falando mal do Giban, não, beijo. Gente, vamos lá. Eu adoro o Giban. É um dos meus tokusatsu favoritos. Não é o mais, é um dos, tá? Mas o Giban, ele era muito bom. Assim, cara, não tinha como não dizer que o Giban era a cópia do Robocop. Até o andar, aquele... era igual, cara. Não tinha como não dizer que a porra do Giban era caralho, a cópia japonesa do Robocop, cara. Nerd Master, do jeito que você fez, tava parecendo a Winifred Sanderson em Abracadabra. Ai. Tu sabe o que eu quis dizer e vai se fuder, tá? Aí, diz assim, senhor Jean Guerra. Giban era o único tokusatsu que tinha um cinto de rádio de Del Rey e uma pistola de acendedor de fogão. Cara, não, o Giban era muito bom, cara. Giban era o puro suco do tokusatsu da Toei dos anos 90, cara. Finalzinho do 80, começo do 90, cara. Sim, sim. Então, não tinha, não dá pra falar mal de Giban, não. Giban era muito bom, cara. Mas era cópia descarada do Robocop, foda-se. Ah, mas a gente não tá falando que é ruim. Só tá falando que, né, referências... Referência de meu ovo esquerdo, é plágio descarado mesmo. Ah, mas é aquela velha história, né? Assista. Sabe aquela coisa quando a gente estava no colégio? É, leia e reescreva com as suas palavras. Foi o que eles fizeram com o Giban. É, tá bom, tá certo. É tipo, faz igual, mas não copia. Outras mídias, só pra gente terminar essa conversa. Sim. De Robocop. É, tiveram quadrinhos, aliás, quadrinhos para caralho. Robocop já enfrentou metade do universo nerd do mundo. Já teve Robocop versus Alien, Robocop versus Predador, Robocop com Transformers, tá? Então, acho que só não teve pariu. Com Tartaruga Ninja ainda. Olha, não, com Tartaruga Ninja ainda não. Eu mas não duvido nada que deve ter um fanzine safado por aí misturando os dois, tá? Ah, não duvido não. E se eles continuarem levando isso, porque Tartarugas Ninja já fez crossover até com Power Rangers. Então não duvido nada que eles... Bebê já fez com Batman, com Star Trek. Acredite se quiser, teve Tartaruga Ninja com Star Trek. Então, cara, mas o que eu tô falando, eu não duvido. Né? Então, mas também. Tem uma coisa que eu não duvido, é se eles trouxerem o Robocop pra trabalhar com as Tartarugas Ninja, até porque o cenário urbano é similar, cara. Mas aí tiveram, então, quadrinhos pra caralho, A gente já falou mal dos três jogos do Nintendinho. Volto a dizer, vai estar ligado o Angry Video Game Nerd de Robocop desses três jogos, porque são três bosta, cara. Três bomba fumegante de cocô. Essa porra desses jogos. Eu sei, porque eu tive eles e joguei. Então eu sei que eram merdas. Tá? Né? Mas teve jogo também para Super Nintendo, Mega Drive. Deve ter tido alguma coisa para PlayStation 1 também. E como o Jorge já bem adiantou, mas no começo do episódio, teve a participação agora do Robocop no Mortal Kombat 11. Muito bom, muito obrigado, parabéns para ele, né? É, mas assim, se você pegar do Mortal Kombat 11, eles adicionaram vários e vários outros personagens de filmes e outras séries de herói. Por exemplo, quem apareceu por lá foi o Coringa, porra. Porra, quem apareceu lá foi o... É que é o Exterminador do Futuro, o Rambo. Sim, Exterminador Kruger, do Futuro, o Rambo. Jason. Sim. É uma porrada de gente, nossa senhora. Tudo isso pra vender DLC de personagem. Lógico, trouxa. É, quer mais o quê? Então, muito bem, muito obrigado. Vamos agora às nossas considerações finais. Senhor Jorge Fire Falcon, o que o senhor acha da franquia Robocop como um todo? Suas opiniões, por favor. Olha, eu digo que Robocop teve uma ideia muito boa, a execução nem tanto. Porque o que acontece? O que eles queriam fazer com o filme é bem explicado e bem mostrado no filme 1, que foi muito bom e que teve um desenvolvimento bastante bom. Chegou no 2, eles cagaram. Então, por isso que eu tô falando que, assim, a ideia de Robocop é muito boa, só que a execução, nem tanto. Ou seja, você tá jogando a culpa toda no Frank Miller. Sim, por que não? Tá bom, ok. Sareta, coisinha mais fofa do tio, sua opinião sobre a franquia Robocop como um todo faz parte? Tá. A franquia como um todo, ela... Eu concordo com o Jorge no ponto que foi mal executada a partir do primeiro. Porque eles quiseram fazer... indo até o 3, tá? Eles quiseram fazer uma saga pra cada um. Só que aquilo só tava mudando vilão. Tava basicamente vilão da semana em filme, sabe? Ficando repetitivo. Sim. Então ficou fraco, não que ficou cagado, mas ficou fraco, não teve o mesmo impacto do primeiro. Aquela coisa pá do primeiro. E já indo pro remake, é o ponto que eu falei. Já que os caras estavam tão avançados ao ponto de pegar literalmente uma cabeça, um pulmão e um braço que sobrou de vida, então eles poderiam ter trabalhado melhor a coisa da... Não a eternidade, mas a durabilidade do Robocop, né? E feito algo dentro do novo século, dentro do novo milênio, futuro, tralalá. Achei o remake desnecessário. Se fosse uma continuidade, acho que não teria sido tão ruim. Obviamente, o remake ele faz jus a algumas coisas do primeiro, como o gore excessivo, não ter medo de mostrar sangue, pedaço de corpo e afins. Então, como um todo, de 0 a 100 eu dou 50, porque eu gosto muito do primeiro. Pra mim, o primeiro ele vale muito mais do que os outros três. Então, eu fico na metade da coisa. Porque o conceito de Robocop é muito bom. Ele é muito, muito foda. Quem pensou nisso tava muito inspirado. Muito bem. E pra minha opinião, eu adoro a franquia Robocop como um todo. Eu gosto de todos os quatro filmes, apesar de saber que alguns são mais merdas, mas eu gosto deles assim mesmo. E para terminar essa conversa, vai estar inclusive linkado nos links relacionados desse episódio, por favor, duas imagens que eu quero que a minha equipe agora, neste momento, vá até o Telegram, no grupo da equipe do Paranerd, faz esse favor para mim agora. Uhum. Porque eu os quero bonequinho apresentar a vocês dois Robert Cop 2, o futuro da... Meu Deus! Isso foi oficial. Este era o boneco do Jaspion, tá? Da Graslite, ok? Vocês estão vendo alguma coisa estranha nele? Peraí que eu tô tentando ver o que, que você tá mandando. Onde você mandou? No grupo do Telegram. No grupo da equipe. Minha nossa. Ah, o que eu tô vendo de estranho no boneco do Jaspion foi basicamente eles pintarem a roupa do Jaspion no boneco do Robocop. Sim. Porque o boneco é o Robocop, só que é a cabeça de Jaspion num corpo de Robocop pintado de Jaspion. Gente do céu, é Brasil, é uma coisa. Ouvintes, vocês não precisam se privar de ver essas duas obras que eu acabei de apresentar à minha equipe, elas estão linkadas no post do episódio. Vão lá e dê uma olhada. E, não, cara, a imagem do Robert Cop é uma coisa surreal. Porque parece com o Robocop que derreteu naquele tanque de ácido, né? Do primeiro filme, né? E é Robert, não é robô. Robert Cop 2. The Furniture of Law Enforcement, ou seja, o mobiliário do enforcement da lei, né? I'll be back, que é a frase do Exterminador. Ô, Nerdmaster. Que libera... é a frase do Exterminador do Futuro. Ah, mamãe. Tá bom. Libera aqui, porque eu... Pra eu poder mostrar a imagem aqui no StreamYard pro pessoal do YouTube, eu preciso da sua autorização aí, por favor. Onde é que eu faço isso? É só você aprovar o que eu mandei aqui. Ah, tá, te aprovei. Pronto. Aí está o Robert Cop. Olha que bonito, gente! O Robert Cop. Pra quem tá vendo na gravação do... Vocês estão me ouvindo? Do YouTube, vocês estão vendo. Sim, ah, tá. Senhora. Sim. Gente, que coisa horrenda. Mostra agora o Jasper. Robert... Vamos lá. E o Jasper tá aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Cara, é a porra do corpo do Robocop, cara. Não dá pra não dizer que não é o... Olha a cara do Robocop. Olha o pé, velho. Olha o pé, mano. O pé. Mano, o cara. O povo da Graslite não tinha vergonha na porra da cara. Antigamente não, ninguém né? tinha vergonha, né? Né, tá bom. Com essa, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. E não se metam em confusão, no direito. Falou. Não é? You got an nerd mail. E aí, pessoal? Agora é a hora de agradecer àqueles que ajudaram o podcast a continuar gerando conteúdo que todos gostam, os mecenas. Se você quiser ser um, basta ouvir o que eu disse lá nos recados, lá no começo do episódio, belezinha? Vamos aos mecenas que já nos ajudam. A Ana Carolina Martins, a Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, com suas maravilhosas vídeos-respostas, Emílio das Costa Mansur, Guto Lima Santos, o Jota Santos, o nosso querido e amado mecenas, Léo Bruschi, Lucas Freitas, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, o Sérgio Cabral, lá do blog Sexta-feira Clássica, a Suelen Nastri e, por último, mas não menos importante, o nosso querido Valdir Fumeni Jr. Gente, vocês que já são mecenas, muito obrigado por sempre ajudar a gente a continuar gerando esse conteúdo que vocês tanto gostam. E eu peço que continuem sendo. E além disso, você que não pode ser padrinho, ajude a gente divulgando a palavra, que também é tão importante quanto.